Começar um poema é não saber começar. É não saber que se começa. Começar um não sei quê sem dono. Começar um poema é começar a ser consumido, devorado por um senso de incompletude. É não se bastar uma existência corpórea. No ácido da memória, bebo um instante. A cera que derreta é a prova que o tempo está cá. Lento, taciturno, o tempo. Flameja a chuva benzendo o crepúsculo, molhando os vidros que já não cintilam. Segura o livro como quem procura uma sílaba. Não uma palavra que essas mentem. Não, uma só sílaba, desimaginada pelo mundo. Tropeça na vírgula e retumba. Ressoa a queda no chão do passado. O poema não diz o que sente. Ele obriga o poeta a escrever o que poderia estar a sentir. É a tragédia e a potência. É a discórdia de duas entidades. E nenhuma delas aqui está. O poema é não sendo. E terminá-lo é não saber o que se termina. Thank you. é a penumbra de anónima solidão, para que venha uma altura e o coloque em lugar gozo, na galeria fina de vosso peito olhar, pronto a julgar e a ser julgado, não pela essência, mas pela cor. Já sei lá o que caiu e sei o vento. Muito boa noite a todos. Depois desta primeira introdução, queria agradecer-vos por terem associado a nós nesta celebração, acima de tudo a celebração da poesia, do Dia Mundial da Poesia, celebração de alguns poetas, Pessoa, que vamos ler a seguir, de Tria, uns poetas locais também, e pronto, e poemas também da nossa autoria. O nosso projeto chama-se O Poema Acorda, e ao meu lado está o João Sousa. Eu sou Nuno Mês Vieira. O primeiro poema que eu li é da minha autoria, tem um simples título de poema. Depois li As Mãos de Poesia, também da minha autoria, e por último agora o Poema de Coração, também da minha autoria. Seguimos então com o poema Eclosão. O ausente do passo é na palavra trigo e a corrida, contendo a letra em que a meta já é desertada entre a terra e o mar, para que não importe de onde partimos. Na ondulação efêmera de minha mão, escreverei para o exorcismo do vago e da parede caiada. Serenas vertigens da ilusão de uma nova hora. Serei pedra e barro e chuva imensa, matéria-prima para construir de novo estado. Essa capa em nível eterno que tardo em saber teu nome e a esquecer. Glaciar do teu lado. trabalho musical pessoal, o trabalho poético também é muito pessoal, acabou por ser uma simbiose que se estende a uma série de outras leituras e uma série de outras artes. Já estivemos em Castro, já estivemos em Galiza, temos espalhado o projeto por todos os lados e pronto, paramos, gostamos sempre de deixar um bocadinho de nós e de recolher também alguma coisa das pessoas com quem tratamos. Como tal, achamos importante usar o fundo local da Biblioteca de São Domingos de Ramos, apesar de não ter sido um trabalho exaustivo, fizemos uma pequena pesquisa de poetas locais e encontramos coisas bastante engraçadas. E vamos inaugurar a utilização dos poetas que estiveram no Concerto das Caixas, ou que estão no Concerto das Caixas, ou que já compraram, com um par de quadras de Nathaniel Rianço, do livro Escrevo o que Penso, a propósito da Feira de São Domingos de Ramos. Mais artistas revelaram a sua sabedoria, soberbas obras criaram nesta nova freguesia. E todos gritaram de forma sentida, em nós não repararam, mas aqui há vida. Vamos continuar com o poema de Jesus Letria, o livro que o Bruno vai apresentar agora mesmo. Senhor Pessoa, chegámos a Castanhos. E o poema, exatamente, tem o mesmo título. Senhor Pessoa, chegámos a Cascais. O Senhor estive, bem posto, de olhar ausente atrás das lentes que vigia o mundo. Tem tantos dons quantos um homem pode ter para se perder. Daquilo que não pode ser. Rima imperfeita, inacabada para falar de poeta que viaja em moda, entre o cais perdido e o nunca chegar. Contando gaivotas, decifrando a cabala das nuvens entre o cais de Sodré e Espanha. Como vai tocar uma contribuição de patrão vasto e uma casa que tem mal construído. Chegamos, senhor Pessoa, já não há mais estações depois desta. Qual das pessoas que tem pessoa acorda para responder ao revisor? Uma hora para cá, outra para lá, medindo com os olhos turvos, baços, esquivos, a dolência atlântica, enganadora destas ondas encapeladas, pelo impulso do vento que vem do sul. Quando o ponto da altura, chegamos, senhor Pessoa, o mundo acaba aqui. Sim, a casa dos pontos do Castro de Guimarães é mais para cima, para as bandas da cidadela, ali onde há bagalos e homens tristes, sereias de quimera e lobos falidos. Vá até lá, que uma biblioteca espera por si, com livros de saber temível e furibundo, crónicas medievais e poemas românticos. Vá, senhor Pessoa, manga de alpaca do tédio destes dias caiados de ouvido e de silêncio. Dias manchados com a tinta do desassossego. Vá, senhor Pessoa, com uma oferta e uma mão, com uma fada ou uma boa camisa, e peça para ficar, para nunca mais partir. Nas bocas deste inferno, entre chalés e redes de amarrados, há de haver um lugar cativo à espera da sua falda inquieta, do seu desamor a quase tudo. Apareça mais por Cascais, senhor Pessoa, antes que veja para a porta da sua vida tão deserta, no seu assombro confiado, na sua mágoa tão mascarada de nada, no seu desengano tão disfarçado de si. Aqui tem uma cadeira no jardim para ouvir o grito de um dos pavões e deixar germinar as sementes finais dessa colheita. Antes que a sua obra possa dar conta do mundo, pressurosa e radiante, como um incêndio de junho, devorando os pinhais a caminho do guincho. Apareça mais vezes, senhor Pessoa. Nós gostamos de viver aqui, a somar cascalhos na água, a imaginar a dos touros nos bochechos desta costa ventilhada de espuma. Havemos de tomar um café numa esplanada, entre pescadores, turistas e agentes do negócio. Trate-me como se eu fosse outra pessoa, senhor Pessoa, que aqui equipa o vale que julgamos ser. O mar chega e varre tudo, até os nomes fingidos dos poetas que aqui se demoram à espera de um barco que os leve para a pátria branca das vozes, livros assossegados dos mistérios da noite, boca de todos os infernos da escrita. Acorde, senhor professor. Chegamos ao estádio. Thank you. É outro que me escreve, que me despoja. Resigo uma inércia de segurar a caneta, a ascensão de ocupar os olhos do corpo. Abjuro que isto é o mundo que me incita a poema, para que o fascismo da vida encontre calma ao se curar da solidão. Esculpindo o anticorpo desta metodologia, estar num intemporal refluxo de desordem, para que esta incômoda viagem me seja matéria de segregação de adolescente. terra e cinza de quem o acolhe de mãos em mãos. Yeah. que se cruzam pelo espaço, os longínquos rugidos dos leões, com os cânticos dos filhos dos setões, torna o branco avergado pelo cansaço. Dormem as sentinelas fatigadas, cinco entre a bruma, sombras apagadas no espaço do metal. São os cinco soldados que ficaram, sentinelas dormidas que acordaram. Jorge Castro, um livro muito interessante, Poemas de Homenagem. O poema chama-se Ouvindo o Guitarrista Pedro Joia em Variações sobre temas de Carlos Paredes. Como que se tangiam brancos de negretos, como os nossos medos, com as nossas vozes tristes de caladas, erguidas em grito, terrível, maldito, de pronto desperto, de pronto tão certo de ser tão preciso, ser atento e vivo num tempo inciso. Às vezes, Esse livro imenso nunca abrigo, como fado que me beijasse. Entoareste súbito o meu ser, nunca dito menos escutar, na ânsia intensa de me vencer, um sonho novo jamais sonhado. Oh, janela livre e matinal, lança tua luz neste peito saudoso, embala o sol mental, em tua vela, clarão grandioso. Estamos a chegar ao fim e vamos aproveitar para nos mostrar uma música nova, um tema novo, um trabalho novo. Sei que todos os outros também o são. Para vocês. Chama-se? A Razão Ascende Relâmpago. Thank you. O mecanismo da recordação. A arquitetura da recordação tem nome de doença. Mastro que trabalha na profundidade, nas pequenas rotulações da temperatura, da têmpora que já não era tua. Morrer foi experienciar a velocidade inversa do ofício de ser humano. Foi um ermitismo inquieto. Uma inquietação disposta sobre lençóis brancos de imaculada satisfação. No outro lado da sala, por entre fumos e fumos de anos, os teus membros renascem num balanço gentil de fábula, numa harmonia de essência incerta. Muda porque desacreditada, certa porque assimétrica. Essa voracidade, essa rigorosa regra que desqualifica o teu automatismo, respira no espaço que compreende a distância entre estar e o poder ter estado, entre o sonhar e o quiser ter sonhado. Toda a incerteza é vingativa, porque recria a crença que a coloca em causa. E toda a recordação é inquieta, porque desobedece ao ruído próprio e o estrépito do passado. Saibas que por cá passei, por canto foram tuas calças. poema da noite tem o título A Lenta Combustão da Manhã. Não trouxemos os CDs, por exemplo. Não trouxemos os CDs. É verdade. Bom, nós temos um álbum que gravámos agora em outubro passado, gravado por nós, feito por nós. As capas recicladas, com cartão reciclado, pintado por nós, mas as nossas cabeças hoje estão muito boas e então esquecemos. Ah, ainda estão infantes. Nada. Está só fofo no cara. Pronto, o CD é mais ou menos isto, que possam ver, uma capa de cartão feita por nós. Por dentro tem toda a informação do projeto, não sei. Caso queiram uma contribuição. É, fica ao vosso critério, nós não pedimos um valor, as pessoas dão o que quiserem. E este poema está, faz parte deste CD, que tem um CD de um arranjo de piano de um amigo nosso, no Tomor, Nuno Borda d'Água, que compôs um tema de piano para este poema. Mas hoje, como não temos um piano aqui e o Nuno Borda d'Água está longe, vai à capela. A lenta combustão da manhã. Despertar sobre extintos quartos, numa planície abandonada por deuses e chuvas, paisagens sob um grito, que alguém levou perante os silêncios erguidos em mar e em terra cristalizados, nos interstícios de sonhos, de extintos dedos sobre velas ainda acoladas e lençóis bailando, na ausência de ar interno. Nesses estranhíssimos quartos de vidro. Transformar a realidade em coisa amada e o fogo em milagre. Colora de ondas o braço rudimentar e uma carícia violenta. Tinge de espasmo uma mão fechada que deslumbra a eternidade num ínfimo gesto de se manter inalterável. Dormindo e acordando, se restabelecem fogos, colhidos em bocas caladas que se beijam, que se anulam em vetores de língua e em pálpebras branquíssimas, esmagadas por um pecado primeiro, edificado a extremos e cravado em profundidades impossíveis. Há um quarto onde despertas em chamas e há as chamas que a nós nos despertam. Um mar que se ergue nos lençóis que tens. E há um bilhete no chão, escrito com a tua letra. E nele, um grito sem ar descuidado de pontuação. Provavelmente será teu o grande incêndio, ou talvez a memória dessas impossíveis pálpebras. Poderem mostrar. Nós, felizmente, temos tido essa sorte, há quem não tenha tido.